Tom Mike Alpha 3. Informamos tempo do reboque. Vicente Mike Alpha 3, grato pela colaboração. Obrigado, bom dia. Então vou tirar o teste aqui. Bom dia, 6251 do CNA. 6251, por gentileza, 11895. 1895, direto, regreto. Torre Salvador, bom dia, ou CNA, 6251. Kistner 6251, bom dia. Pronto para cópia 360 Guarulhos? Afirmo, senhor. Oxinero 6251-130 Guarulhos, nível de voo 360, decolada 1-0, primeira curva direita, perfeita saída da El Leida, após Leida voa direto posição Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. 5516 no transponder, o controle 120-8, Oxinero 6251. Termo 360, compadre. Decolada 10, curva direita, lembrando que é o contrário do relógio da Euleta. Depois vai para Bridge, outro Zulu, 1-6 até Belo Horizonte. Depois, rota proposta. 5516 com 208. Reposto quando pronto no portão 1-1, Oxenero 6251. Ah, termo, senhor. Assim eu paro. operador, bom dia, é o X-Ray Echo, o azul. Confirme, por gentileza. É o azul X-Ray Echo, solicitando autorização para disco de motores, com marcha lenta, parte 3, posição de número 7, Infraero CN. Suficiente, coordenação aqui para o solo da Infraero, é possível no terminal, Echo, X-Ray Echo, no pátio 3. Reportará. para posto de acionamento, Oceaner, 6, esse aqui é o 6251. E coordenação aqui para o solo, reposto para o táxi 6251 da Ocean. Reposto para a Ocean, graça. 152, 159 a bordo, Galeão, 4 horas e 35, sabe? O 6251 confirmando no 59, 355, Galeão? 4h35, Galeão. 435 Cente, 6251, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via pátio e táxi Índia. Reposto quando pronto no ponto de espera, altímetro no 0, no 4. Pátio Índia, reportar a ponto de espera pronto, 6251. Azul, Alpha X-Ray Echo, forma térmica, medidas de motores, muito obrigado e bom dia. Sente Alpha X-Ray Echo, Cogino. Obrigado pela colaboração também. Chiné 6251, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, pista molhada, vento 020 graus, 103 nós. Pista alinhar e decolar, 6251. Continero 6251, decolado aos 39, controle no 20, décima 8, bom voo. 208, boa, grato. 251, transferência. 6251, bom dia, contato radar. Boa nível 3620, proa de líder. 3620, líder, 6251. O hotel confere, pronto, cópia 340 Guarulhos. O objeto 6749 autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 10, primeira curva direita, precisa saída da Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo, hotel Zulu, após conforme a rota do plano. 5524 no transponder e o controle 120.8, objeto 6749. O portão é após quando pronto. Alô Salvador, Azul Eco Eco. Confirme. Azul Eco Eco. Siga Alfa Eco Eco. Gostaria de solicitar autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponto número 1. John Flex Eco inicia o reboque no pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal, aguardando autorização. Ok, excelente. Confirme só aí a instrução recebida do Flex Eco. Ok, excelente. Flex Eco na escuta. Na escuta. Confirme só a instrução que foi recebida. Confirmou o ingresso no pátio principal. Afirma. Chamei 6251, chame Pedro Recife, frequência 125, decimal 1, bom voo. 251, grato, boa.